Triunfando sobre a opressão. Triunfando sobre a opressão. Parei pra meditar, não aguentei a dor e chorei. Mesmo seguro de mim, meus olhos fechei e orei. Não me saciei, fui além do que imaginei. Amei, assassinei minha guerra interna, se me julguei, não sei. Muito bem, se sei quem tem poder, eu me tornei. Me transformei em rei do além, em Jerusalém. Entre mortos e feridos, correndo no labirinto, resistindo ao extermínio, fugindo do inimigo sem amigos. Correndo risco, prossigo o caminho, traído pelo destino, esperando o fim do veredito. Submetido ao juízo, em meio a este conflito, perseguido como fugitivo, soldado ferido, abatido. Meu espírito não se encontra tranquilo, por mais que esteja vivo, presencio o genocídio. Gritos ouvidos pelo caminho, muito homicídio, suicídio pra quem se vê sozinho. Triunfando sobre a opressão. Triunfando sobre a opressão. Sobre a opressão. Aí nem dá pra contar. Quem tá no vale da sombra da morte. Na floresta a guerra impera, sobrevive o mais forte. A sorte tá bem longe, distante do nosso alcance. Em meio à avalanche, a fúria domina todo o semblante. Como animal ferido, protegido do perigo, me torno assassino do meu próprio raciocínio. A peste é um teste pra quem não se compromete. Prevalece a série do terror pra quem não faz a prece. Nação contra nação, reino contra reino. Destruição em massa, o planeta em desespero. Guerra biológica prediz o começo da vingança. Governo sádico, fabrica bomba. Continua a matança, cada vez mais longe a esperança. Que Deus abençoe aqueles que ainda têm perseverança. O sol nasce do lado oposto dos meus inimigos. Quero que a paz sempre esteja comigo. Triunfando sobre a opressão. Triunfando sobre a opressão. Sobre a opressão. Corpo sangrando, aos poucos cai os batimentos. Sem armamento, perdendo meus amigos, combatendo. Desejo veneno, se mistura com a ascensão do medo. A força domina meu pensamento, sedento. Soldado solitário, resistindo ao sofrimento. Me sinto abandonado em meio ao bombardeio. Tô preso como kamikaze, disposto a dar a vida no combate. O ódio invade o coração pra quem não tem resgate. Liberdade, aqueles que procuram a verdade. Piedade, aqueles que se arrependeram tarde. Queria ser como um menino, tranquilo, sorrindo, se divertindo, ceder o tempo como um inimigo. Erga a cabeça, olha a bandeira da vitória. Tribulação acaba agora, começa a glória. Triunfando sobre a opressão em meio à repressão. No céu quem vai reinar são os humildes de coração. Triunfando sobre a opressão. Triunfando sobre a opressão. Triunfando sobre a opressão. Erga a cabeça, olha a bandeira da vitória, irmão. Triunfando sobre a opressão. Triunfando sobre a opressão. No mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo. Triunfando sobre a opressão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tente bom ânimo, porque eu venci o mundo. Triunfando sobre a opressão. Triunfando sobre a opressão. Que eu venci o mundo. Triunfando sobre a opressão. Que eu venci o mundo. Não, não vem com desculpinha, não. Algum tempo depois...